eu não sei no ar. E o fandango terminou por causa do meu irmão, que é um índio bagunceiro desde os tempos do pontão. Eu peguei minha cordeira e bandei pra minha terra, mas nunca mais vou esquecer desse outro baile da serra. Uma homenagem ao meu amigo Adelar Bertucci. Web, a sua estação radiofônica na internet. Here sing this vast western plain, running down the sun. Here it is as it hits the ground, shadows start to run. From big box trees shoving stubborn limbs into the evening sky. It doesn't rain, they don't complain, they're used to being dry. I sail a sea brim full of nothing. So much time to think things through. Questions dealt, answers coming. Killing time, running down the sun. A young man on a four-wheel bike, his working day is done. Two kelpies keep him company upon his homeward run. A simple house, a power plant, septic tank and bore. His family and he would see it through a nuclear war. I sail a sea brim full of nothing. So much time to think things through. Questions dealt, answers coming. Killing time, running down the sun. Past the last red traffic light 7 hours ago. Endless space, perfect peace of mind. Squander precious freedom, sitting swearing at the snow. Pondering a better way of life. Run. Stars burn bright so low it seems that I could wind my window down, reach up and steal one from the sky. A lonely set of headlights, the first in 40 miles. A mopoke flashes from the trees, kangaroo in flight. And I sail a sea brim full of nothing. So much time to think things through. Questions dealt, answers coming. Killing time, running down the sun. Killing time, running down the sun. Mississippi, meine Seele, mal wieder über die Ufer steigt, weil es nur noch regnet in meinem Leben. Leben und meine Uhr mal wieder ein und Zeit. Wenn ein eisig kalter Wind durch die Prärie in meinem Herzen weht, dann ist da diese Lady, die unbeirrbar zu mir steht. Du hast ein Herz so tief und weit wie der Grand Canyon, geschaffen für die Ewigkeit wie der Grand Canyon. Ein Wunder dieser Zeit, wie der Grand Canyon. Du bist einfach einzigartig, wie der Grand Canyon. Wenn wie eine Herde wilder Mustangs jeder Freund das Weite sucht, wenn wie das Heulen eines einsamen Wolfes mein wundes Herz nach Hilfe ruft, wenn Rocky Mountain hoch ein Berg Probleme vor mir liegt, dann ist da diese Lady, die alles wieder gerade biegt. Dein Herz so tief und weit wie der Grand Canyon, geschaffen für die Ewigkeit wie der Grand Canyon. Du bist ein Wunder dieser Zeit wie der Grand Canyon. Du bist einfach einzigartig wie der Grand Canyon. Caipira Internacional, Rádio Antena Web, Canal 1. Filosofia, Psicologia, Teologia. As três ciências fazem trilogia analítica, uma extensão da psicanálise elaborada por Norbert Kapp. É ele o protagonista deste espaço radiofónico que lhe levamos às quintas-feiras, às 18h30, para refletir. É uma visão diferente e inovadora do mundo que não pode ser deixada de parte. Homem Universal, às quintas-feiras, às 18h30, no Canal 1. En un lago escondido es el sonte que busca en donde hacer nido, reguilete que engaña la vista al girar, baila el son del tequila y de su valentía, esquí. casta y color. Mi ciudad es la cuna de un niño dormido. Es un bosque de espejos que cuida un castillo. Monumentos de gloria que velan su andar. Es un sol con penacho y zarape de perro que en las noches se viste de charro y se pone a cantarle al amor. Por las tardes con la lluvia desatarse las trenzas, sus ojos tristes se cierran. Mi ciudad es la cuna de un niño dormido. Es un bosque de espejos que cuida un castillo. Monumentos de gloria velan su andar. Es un sol con penacho y zarape de perro que en las noches se viste de charro y se pone a cantarle a la voz. Es un sol con penacho y zarape de perro que en las noches se viste de charro y se pone a cantarle al amor. We'll be right back. cual era un león, pero el más hombre muere a traición. Del de su esposa, también sus hijos, cuando le dieron esa razón, y fue llorar sin consolación. En Cine Web, Canal 1. She walks over to him and she says, do you remember me? I think we might have met somewhere before. Southern Carolina is the place that comes to mind, but hey, I guess you never really can be sure. Oh, there's nothing like a true love to go and make a fool of someone just like before. And right there for a minute I forgot that you don't love me anymore. Then an old familiar feeling wraps its arms around the moment, and he says, so many times I've tried to call. Well, you think it's been a lifetime, it's been 2 years since I've seen you, but it seems just like no time's gone by at all. Well, there's nothing like a real love to give you back the feel of someone just like before. Right there for a minute I forgot that you don't love me anymore. Oh, and how far we'll travel for a place to heal our hearts. We watched it says the weather's changing and it's icing up the highway, so I guess it's time for me to hit the road. So she says goodbye, and then before she knows what she is saying, she says, I wish you didn't have to go. Oh, there's nothing like a true love to go and make a fool of someone just like before. And right there for a minute I forgot that you don't love me anymore. And right there for a minute I forgot that you don't love me anymore. This morning without you by my side, spent the whole night holding on to my foolish pride. Now it's all so clear in this morning light. I should have said sorry when I said goodnight, but I won't let the sun go down on this love. I wanna see sunshine, sunshine down from above. Baby, don't give in and don't give up. 'Cause I won't let the sun go down. Taking deep breaths, standing at your door, running through the things I'm apologizing for. My heart is heavy like a fading light, and all I wanna do now is make things right. But I won't let the sun go down. I wanna see sunshine, sunshine down from above. Baby, don't give in. Oh, baby, don't give up. 'Cause I won't let the sun go down on this love. Sun paints the sky oranges and reds. We can turn away or we can watch it set. 'Cause I won't let the sun go down on this love. I wanna see sunshine, sunshine down from above. Baby, don't give in. Oh, baby, don't give up. O Caipira Internacional, Rádio Antena Web, Canal 1. Instrumentos, notas, timbres, partituras. Clássicas, recentes, antigas, modernas, contemporâneas. É o mundo da música à sua espera em Nota 7. De segunda à sexta-feira, às 19h, com Carlos Bonaparte, no Canal 1. This is a song about rivers and a canyon. Where I like to go. While I still have the time. When rivers ran blue up on the mountain, and rivers ran green out on the plain. When the river ran red in Glenwood Canyon, it was only a matter of time. Gold up on the mountain, and rivers ran wild out on the plain. And the river ran free through Glenwood Canyon, and it was only a matter of time. Glenwood Canyon. Now rivers run gray up on the mountain, and rivers run brown out on the plain. And the river runs red through Glenwood Canyon, but it's only a matter of time. Próxima estação, Antena Web. Tristonho, eu vivo à procura, quero de novo encontrar alguém que se despediu, partiu pra não mais voltar. Hoje eu vivo no relento, é um sofrimento sem ela ao meu lado. Nesse meu drama cruel, represento o papel de um fracassado. Nesse meu drama cruel, represento o papel de um fracassado. A gente quando é feliz deve amar e ter compreensão. Eu confesso que errei, desprezei sem ter razão. Mandei meu amor embora, hoje meus olhos choram a esperança perdida. No dois corações que se amam, padece e reclama no drama da vida. Dois corações que se amam, padece e reclama no drama da vida. Se eu tivesse a certeza que ela voltasse pra mim, saía à sua procura por este mundo sem fim. Se por outra ela estiver, essa ingrata mulher vai me matar de dor. Meu coração não resiste, o fim do drama é triste, morrer por amor. Meu coração não resiste, o fim do drama é triste, morrer por amor. Just this morning, my woman caught me by surprise without a warning. She said, "Honey, you talk in your sleep." And then she began to weep as she said, "Tell me now, tell me truly, who's Julie?" With a blank look on my face, I searched my mind for an answer or excuse of some kind. But the words wouldn't come and my mind was blank. Slowly my head just sank when she said, "Honey, you know I love you truly. But who's Julie? Oh, Julie, what's this hold you got on me? On my mind, in my dreams, you know you shouldn't be there, Julie." I'd like to say Julie's just a friend of mine, but I know that would not satisfy your mind. You see, Julie gave me something you did not. She remembered what you forgot. And honey, I'm sorry I have to tell you so cruelly, but now you know. Don't you ever ask me again. Who's Julie? Auf der Straße liegst, in fremden Städten und fremden Ländern, der du träumst von einem ruhigen Feierabend am Stammtisch oder in der Familie. Doch du musst fahren, jeden Tag fahren, auf der großen langen Straße der Einsamkeit. Junge, für dich habe ich dieses Lied geschrieben. Da werden 30 Tonner Diesel und ist die meiste Zeit auf Tour. Und er gibt dabei sein Bestes, Tag für Tag rund um die Uhr. Und er fährt seit Jahr und Tag schon immer Hamburg, Lissabon. Und jeden Parkplatz, jedes Rasthaus, jeden Tankwart kennt er schon. Er ist ein Kerl, ein ganzer Mann. Und sein Zuhause ist die Autobahn. Sein Zuhause ist die Autobahn. Und seine Hände sind aus Eisen, immer dann, wenn er sein Lenkrad hält. Und für ihn zählt nur sein Diesel, denn er bringt ihm bares Geld. Er raucht nicht und er trinkt nicht, bestenfalls sein Mal ein Bier. Denn zu Hause sind Frauen und Kinder und nur dafür schuftet er. Er ist ein Kerl, ein ganzer Mann. Und sein Zuhause ist die Autobahn. Sein Zuhause, das ist die Autobahn. Nachts in seiner Koje, dann fühlt er sich verdammt allein. Und dann wälzt er sich von rechts nach links und schläft vor Einsamkeit nicht ein. Und dann hasst er plötzlich seinen Diesel und das Geräusch dort unterm Blech. Und dann reißt er sich zusammen und gibt Gas und fährt seinen Weg. Er fährt 30 Tonner Diesel und die Angst fährt mit ihm mit. Denn zu Hause ist eine schöne Frau, die er viel zu selten sieht. Irgendwie geht so nicht weiter, irgendwann läuft mal was quer. Und dann kommt er früh nach Hause und ein anderer ist bei ihr. Er ist ein Kerl, ein Mann. Sein Zuhause ist die Autobahn. Sein Zuhause ist die Autobahn. Einmal tritt er voll die Bremse, zieht den Schlüssel ab das. Dazu ist es nie zu spät. Nur noch 100 Kilometer und dann macht er ihr das klar. Doch die Tür ist zu, das Haus ist leer und sie ist nicht mehr da. Er ist ein Kerl, ein ganzer Mann und sein Zuhause bleibt die Autobahn. Sein Zuhause bleibt die Autobahn, die lange Autobahn. Sein Zuhause bleibt die Autobahn, die Autobahn. Sein Zuhause bleibt die bundesdeutsche Autobahn, yeah. Sein Zuhause bleibt die Autobahn. Caipira Internacional, Antena Web, Canal 1. Entrevistas, informação, música. Rádio e Play, é isso mesmo. Um programa produzido pelo Instituto Politécnico de Leiria, feito a pensar no potencial vasto público fora desse polo académico. Confira Rádio e Play, aos domingos, às 8 da noite, no Canal 1. Há um tempo de hacer un trato y olvidar el pasado y quizás empezar de nuevo a vivir a cada momento, a sentir el amor que se perdió ayer. Aún es tiempo de robarle a la noche las estrellas y su silencio, embriagarnos con un beso. Es que te llevo por toda mi alma, me das nuevo color a mi vida. Eres realmente única y si de nuevo te pierdo podría perdonarme. Es que te llevo por todas partes, te llevo como un tatuaje. Eres tú mi vida y no encuentro razón para seguir muy lejos de ti. Thank you. nunca voy a olvidarme del rancho. Siempre voy a sentirme orgulloso. Como extraño sus calles de tierra. Cuando bebíamos agua del pozo. A las cuatro los gallos cantaban. A las cinco ladraban los perros. A las seis el molino da vueltas. Y al trabajo van los jornaleros. Y arriba Michoacán y Guanajuato, pariente. Pedazo de tierra sembrado, cuatro vacas y un puerco en engorda, una yunta jalando el arado, y mi papá desgranando mazorca. El comal con la leña del cerro. Y mi abuela torteando a las siete, los frijoles sirviendo en la olla, y mi abuelo afilando el machete. Y qué bonito es ser del rancho, Florencio y Luz Espinosa. Tres camisas y dos pantalones. Los huaraches ya están desgastados. Pero no me avergüenza ser pobre. Nunca voy a olvidarme del rancho. Siempre voy a sentirme orgulloso. Como extraño sus calles de tierra y a las señoras con su rebozo. Doña Cuca, ay, no nos falta mi abuelo. Hasta las jícamas, Guanajuato. She walks in the Smokies one hip at a time, like a broken field runner slipping through the line. He likes the way she looks, so he calls a little wife. Says, don't wait up for me, I'll be working late tonight. Wife hangs up the phone, burst into tears, calls her sister up and cries, get over here. Sister tells her boyfriend, be back in a while. Boyfriend wants a beer, the store is just a mile. He leaves the motor running, he'll only be a minute. His car drives away with teenagers in it. The driver tells his buddies, got one life to live. They scream into the night, let's get it over with. Cause and effect, chain of events, all of the chaos makes perfect sense. When you're spinning round, things come undone. Welcome to Earth, third rock from the sun. The kid guns a gas car, starts to swerve, heads for a semi-truck, jumps the curb. Truck hits a big boy in the Shoney's parking lot, and flies through the air, takes out the bank clock. Clock strikes a light pole, transformer sparks, lines go downtown, goes dark. Waitress calls the cops, says she saw it all. Swears a giant alien has landed at the mall. Cops ring up the mayor, says there's panic in the streets. We hate to wake you up, but we can't find the chief. Mayor says use your head if he ain't in his car. He's hiding from his wife down at Smokey's bar. Cause and effect, chain of events, all of the chaos make perfect sense. When you're spinning round, things come undone. Welcome to Earth, heard a rock from the sun. Cause and effect, chain of events, all of the chaos makes perfect sense. When you're spinning round, things come undone. Welcome to Earth, third rock from the sun. Welcome to Earth, third rock from the sun. De joelhos, só pra esquecer você. Vou passar um dia já na lua. Eu não quero mais te ver. Chama vocês, ó. Bater o pé pra não morrer de paixão. Não quero mais esse amor que me faz tão mal. Chega de sofrer um adeus. Não vou mais chorar como chorei. Chamei, vai lá tristeza, adeus solidão. Vou fazer de raça pro seu coração. Não vou mais chorar como chorei, nem me lembrar que um dia te amei. Vai lá tristeza, adeus solidão. Vou fazer de raça pro seu coração. De joelhos, só pra esquecer você. Vou passar um dia lá na lua. Eu não quero mais te ver. Como é que é, Goiânia? Bater o pé pra não morrer de paixão. Não quero mais esse amor que me faz tão mal. Chega de sofrer, adeus. Não vou mais chorar como chorei. Já te amei, vai, vai tristeza, adeus solidão. Vou fazer pirraça pro seu coração. Não vou mais chorar como chorei, nem me lembrar que um dia te amei. Vai, vai tristeza, adeus solidão. Vou fazer pirraça pro seu coração. Vai, vai tristeza, adeus solidão. Vou fazer pirraça pro seu coração. Sim.